demais, tô sem jeito, eu me perco nessa sua boca. Fica à vontade. É uma questão de se entregar sem medo. Hoje eu tô indo te buscar mais cedo. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazendo aquele jeito com minha bela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é bela. Jantar à luz de velas, com flores na janela, fazer daquele jeito com minha donzela. Acordar com um beijo da minha Cinderela. Já vi mulher bonita, mas você é bela. Ai, minha donzela, que cheirosa que você é. Você ouvinte do Central do Sertanejo merece só sucessos, com certeza. Luan Santana, Gonzela, passou por aqui também, Lucas Luco, Mozão, Michel Teló, Levemente Alterado. É o Central do Sertanejo na sua terça-feira, audiência absoluta nessa rádio que é a sua rádio, é a rádio que você gosta de ouvir. Tá chegando o som do Leonardo, que tá com música nova, mas nós vamos curtir todo o romantismo de Choro. Eu choro porque te amo e nem por passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você. Se como amante falhei, o que fazer? Choro pelo tempo que passei, suplicando os teus lábios. Choro pela estúpida ironia de querer você só minha. Pelas noites que sonhei, querendo tanto teu querer, quando na verdade só fui um jogo pra você. Hoje eu choro por mim e penso em você. Penso no que podia ser. Choro pelo tempo que gastei desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi sonhando estrelas, mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Choro pelo tempo que gastei desejando o teu beijo. Choro pela sorte maldita de te entregar a minha vida. Pelas noites que perdi sonhando estrelas, mesmo assim, por sentir o sangue ainda queimar dentro de mim. Fechando a primeira sequência, o som do Leonardo Choro aqui na sua rádio preferida. Que maravilha, gente. Esse programa de hoje tá especial, hein? Passou por aqui Luan Santana, Lucas Luco, Michel Teló, a dupla Vitor e Léo, também Tuta Guedes, Israel e Rodolfo, e Zezé de Camargo e Luciano. Só música boa, né? Só sertanejão de qualidade. Eu agradeço a sua audiência, o carinho da sua sintonia. Eu tô indo pro intervalo, mas rapidinho já volto com o segundo bloco do Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Ah, você é louco, bicho. 1,60m de pura sedução. São 2h40, é hora de meter pressão. Já já a noite acaba e eu não vou sair daqui sem ela. Quero ver o seu vestido preto jogado no chão. Quero ver a minha boca sujar do seu batom. Quero ouvir você falar baixinho em meu ouvido.

gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Gente, quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor. Da dupla Bruno e Marrone, aqui no Central do Sertanejo, da sua terça-feira. Sucesso, né? Vidro Fumê, essa música é demais. Daniel passou aí com Maravilha, Cristiano Araújo, Fafafafá, e abrindo sequência, abrindo nosso segundo bloco de hoje, Bruninho e Davi, Cê Tá Louco. Tá chegando aí o Eduardo Costa, que esteve aí no programa da Eliana, domingo passado, né? E mostrou-se aí um cara vaidoso, fortão, né? É, o Eduardo Costa fazendo sucesso em todo o Brasil. O cara começou aí há 13 anos atrás e começou na pindaíba danada, e agora o cara tá milionário, hein? Eduardo Costa, que faz parte também aí da Talismã, agência de publicidade do cantor Leonardo. Diziam aí que o Leonardo tinha uma rixa com ele, mas não tem nada disso, né? Inclusive ele diz que o Leonardo, ao chegar perto dele, cantou um grande sucesso dele, o primeiro sucesso da sua carreira. Achei muito interessante, mas as pessoas falam, né? Que ah, o Leonardo, o Eduardo Costa tem uma rixa. Nada disso, inclusive eles são até sócios dessa agência aí de publicidade, que é a agência Talismã. Vamos com o Eduardo Costa, Enamorado. Não sei se é amor o que eu sinto no meu coração. Eu só sei que esse amor me envolve, eu não sei dizer não. Se eu te olho, pinta um desejo do gosto doce do seu beijo, me acalma quando você vem me tocar. Chega perto, minha cabeça gira, sua voz é uma poesia, um beijo pra fazer meu mundo parar e te amar. Eu estou enamorado por ti e não sei como explicar esse amor que vem de dentro e voa pra mim sentimento. Eu só sei te amar. Eu estou só sei te amar. Ah, yeah. Ah, yeah. Já não sei se é amor que eu sinto no meu coração. Eu só